Salvador, Papatã, Whisky, anti-uniforme, feita a informação, quilo. Whisky, anti-uniforme, acende a identificação, chegada a Bomédio não autorizada, desça para nível de voo 050, via chegada, altímetro no 06. Bomédio 1, via chegada para o 050, Whisky. Operador 3305. 3305 completa sinal, chame torre frequência 98 decimal 95. Obrigado. Salvador, 3305, para passagem da Serra, boa noite. 3305, boa noite, pouso autorizado, piscina 0, vento 150 graus, 04 nós. Senhor da pouso na destra, 3305. Whisky-Ante uniforme, desça via para 2000 pés, QNH-1016. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista na zero. Reporta estabilizado. Via para 2000, autorizado ILS X-Ray da 107. Chamará estabilizado, Whisky. Gerente, táxi via Alfa, Juliette, ponte 05. Alfa, Juliette, 05, da 3305. Chegada na bomba, avistado na 096-24. Confirme a aeronave. É, azul 4235, é, liberaria da região de velocidade, pelo e Bonf. 4235, voe direto Bonf e a princípio está liberado. Aguarde demais instruções de controle. 4235, voe direto Bonf, a princípio liberado, aguardando instruções. Azul 4235. E que é que falta voa no outono? Desviou de informação. Gente, o Whisky-Ante uniforme, reporte estabilizado. Controle de Salvador, boa noite, voo no 888. Voo no 888, assume identificação, chegada Bonf autorizada. Desça via para o nível de voo 080, QNH-1006. 080 via, 1006, ajuste 888. Salvador, boa noite, Gol 970, centro daquilo. 970, sendo identificação, chegada Bomed 1 autorizada. Dessa via chegada para o nível de voo 050, altímetro na 06. 1-0-6, via Bomed 1 para 1-50, Gol 970. 0-60. quando ele vai, sabe, a partir de Sabaldi, igual no 970? Mantenha o perfil de chegada. Parker, the camera ready for taxi. Understand, clear for pushback. Okay, we'll call you when we're ready to take. Whiskey uniforme completa final em subtorre, frequência 98.95. 295 uniforme. Azul 4235, vou ir pelo. Vou apelo, azul 4235. Aprovado, 917. Chicago 0040, abandone a final da 10. Curva à esquerda, base pela direita, pista da 7, aposta na final. Para o final, Whiskey uniforme da 17. Jornal 6313. Autorizado, meu. Muito bem, deixa eu Gol 988, desça para o nível de voo 060, QNH 10 no meio. 060 no 0 no meio, 888. Azul 4980, boa noite. Prepare a subida, pouca transição, era caído a baixa cota. Curta, dá 17, whisky aqui de fora. Motorizado, pista na 7, ventou no 60 graus, 059. Grande forma. 4980, cópia. Motorizado Recife, nível 350. Eu falo da pista 1-0, curva esquerda, subida Cuca, transição Aracaju, via Pêndulo 1-7. Transponder 5201, controle Salvador 120, decimal 8. Azul 4980, cotejamento correto, pronto para pushback acionamento. Para o táxi, acionar 6, 3, 1, 2, 2, a bordo, 6 horas, alterna, galeão. Direito via Índia, reporte para o nosso ponto de espera, ajuste na 096, Channel 63, Zona 3. American 230, taxi service via MA 46 to India. Report to head, rush ready on roading points at Cementer 71016. Uniforme ciente, só o segundo quadro, confirme o pátio. De costa para cá. Okay, check with you the apron to India, American 230. Se tiver condições de interceptar e completar a final do procedimento ILS XR da pista 2-0, está autorizado o reporte estabilizado, azul 4235. Sim, tem condições de da presença da voadora, azul 4235. Com 1888, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A235, seu limite é o QDM no 00 de Simbra. Direita 235, com 1970 Voiduna, desça para 2, correção 3 mil pés, QNH 1096. Duna 3.1096, com 1970. Se possível, mantenha a high speed para sequenciamento. Na manhã. E 38, desça para 4.000 pés, QNH 1096. 4.1096. No 88, reduza para 2209. Vai seguir com o número 3, aproximação, tráfego da companhia. Luna 970, desce para 2.000 pés, altímetro no 0.6, autorizado é sinal do procedimento ILS XR da pistola 0, reposta estabilizada. 316, 2.000, reposta estabilizada em ILS, com 970. Azul 4235 estabilizado, ele é sexuída 1-0. Azul 4235, completa final, chame torre, frequência no 8-95. 1-8-95, azul 4235. 2, Salvador, boa noite, azul 4235, estabilizado, ele é sexuída 1-0. 4235, boa noite, continua a aproximação, redando autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, azul 4235. Channel 1303, decolado 48, sob controle Salvador, 120.8. 120.8.63, 03. 0235, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 04 nós. Ele pouso no 0 do 4235. 313, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída São Luno. 360, via São Luno, autoriza, visual aqui da presente, lenda? P303, após 2 mil pés, autorizado e livre. 2 mil, Leda, P303. 1888, curva esquerda, proa 200, limite permanece. 200, 88. Completo com curva esquerda, proa 155, reporta correção. Proa 150, reporta estabilizado. 150, reporta 8. Para 3 mil pés no 888, vai seguir tráfego agora na sua posição de 11 horas e no 2 milhas. Correção, está na posição de 12 horas, 1-1 milhas, com 2609, agora passando 3 mil pés em descida para 2 mil pés, no 888. Okay. 970, início de redução para 2009. Está reduzindo, 970. Polo 970, complete redução para 1809. Reduzindo, 970. American 230, British Tech. 6, reposta estabilizada. 2008. American 230, prepare to immediately take off. American 230. Solo 52, libera direito, solo táxi via Alfa, Juliette, point 101. Continua, libera na Eco, Alfa, Juliette para o 801, o 4265. Metro 30, clear for takeoff, runway 10, wind 160 degrees, 049. Small 95. 1895, 970. Bom, Salvador, Santos 3178, boa noite, com informação aqui. Santos 3178, acione identificação, chegada para o médio não autorizada, descer para o nível de voo 050 via chegada, QNH1 no 09. 050, 2163, 178. Tchau. 178, alguma chance de voar, tá? Autorizado. Obrigado. Estabilizado no EDF, 88. 888 completa final, aguarde transferência das comunicações. 320 had a departure 120.80. 120.80, okay. 888, chame a Torre Salvador, frequência 98.95. 95, 88. Oi, Salvador, boa noite, voo 885. 300 for 340. We'd like to maintain this heading for about 4 miles for weather. American Airlines 230 with a contact on departure. After deviation, fly direct cockpit position and climb to flight level 340. American 230. Okay, after this deviation, direct to Kogbu and climb to 340, American 230. Thank you. Alpha 70, Sala 55, ataque via Alpha Kilo, 43, posição indicada é a 1 Romeo. Alpha Kilo, para o pátio 3, para o Romeu, tô chame Centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 28.35. 251-2835, obrigado, amante. Boa. Salvador Azul 4980, puxa estacionamento, portão 3. Ditando, puxa direito do ataque. Forma do ataque, Azul 4980. Voe Duna, desça para 2000 pés, QNH 1096, autorizado a final do procedimento QLS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. Duna 2016, 3178, reportará. Triplo 8, solo 59, libera a direita, táxi via Alfa Kilo 43, posição indicada é a Uno Lima, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo Uno Lima, gol no 88. Oi, boa noite, é o Sideral 9973. Sideral 9973, boa noite, pronto, cabe a Confins? É, afirma. Autorizando Confins, nível 360. Decola da pista 1 a 0, curva à direita, subidação 1, transição motiva, via upperzulo 1 a 0, por base, upperzulo 1 a 6, conforme a rota. Transponder 5211, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360, Confins, decolando 10, curvando à direita, ação do 1, motiva. Uniforme Zulu 10, até Fubav, transponder 5211 e controle de saída 208-099-73. 099-73, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Chama lá. American 230, call Recife Center, frequency 126.85, if unable 125.45. 126.85 and 124.85, what you said? Secondary 125.45, 230. Okay, 125.45, American 230, thank you. Espera pronto, azul 4980. 4980, linha decola, pista 10, vento 160 graus, 049. A linha decola, azul 4980. Azul 4980, decolada 04, chama controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 49. Controle Salvador, uma boa noite, azul 4980, na sua escuta. Azul 4980, contato radar, suba para o nível de voo 350, via saída para o carro. 350 POCA, o 4980. 3170, confirme estabilizado. Correção, está 3178, confirme estabilizado. Estabilizado. Completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. Salvador, está 3178, no ILS da 1-0. 3178, boa noite, ponto autorizado, pistola 0, vento 170 graus, 049. Esse repouso, 1-0, está Salvador, boa noite, Gol 1723, Salvador Alfa. Gol 1723, aciona identificação, chegada bom, se autorizada. Desça via para 4000 pés, QNH 1016. Desça via para 4016, acessa aqui. Zona 78, Sol 08, libera a direita, táxi via Alfa, Juliette, ponto 07. Alfa e Juliette para 73178. Azul 4980, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 26.45, obrigado, boa noite. Boa. Toronto 3305, sentido Alfa, pronto. Toronto 3305, boa noite. Autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 1-0, curva à esquerda. Subida a Fuca, transição Aracaju, via Perdulo 1-7. Transponder 5205, controle Salvador 120, decimal 8. Então, 330 para Recife, via Persulo 17, Alfa Romeo Uniforme, decola da 1-0 com curva esquerda, Serapuca, Aracaju. Controle após 120.8, transponder 5205 da 3305. 305 correto, já é pronto para pushback e acionamento. Salvador, boa noite, o Azul 2774, informação Alfa, autorização Porto Seguro. Boa noite. Autorizado Porto Seguro, nível 180. Decola da pista 10, curvas à direita, descida subida Coral 1 Bravo, Piauí 33, Raíra após DCT. Transponder 5217, controle Salvador 120, decima 8. O Azul está autorizado nível 180 para Porto Seguro, decola da 10, Coral 1 Bravo, curva à direita, Whisky 33, Raíra após direto. 5217-208, controle. Hudson, pronto para prospeccionamento. Chamará o Azul 2774. Boa noite, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, curva à direita, subida São Voo 1, transição Mótiva, e upper do 10, Taubaté. Transponder 5213, controle Salvador 120, decima 8. Na aproximação? Afirmativa. Tem condições de completar a aproximação visual? Já vi Tomé Charlie no setor? Temo. Gente, voe Simbra, desça para 2.000 pés, correção 1.700 pés, altímetro na 0.6, reporta visual com a pista. Vai reportar, obrigado. 5001, no botejamento correto, já pronto para pushback e acionamento. Para pushback, acionamento, sideral 9973. Faixa 3 autorizada, chame táxi, sideral 9973. Vai chamar táxi, sideral 9973. 4. Estrela 6224, acione identificação, chegada a Bomé 1 autorizada, da presente voo direto e TAP. Desça para o nível de voo 080 inicialmente, QNH 1-0-6. Ok, TAP 80-1-0-6, 6220. Sala 6212, acione identificação, chegada Bomé 1 autorizada, desça via chegada para o nível de voo 0100, altímetro na 0.6. Williams, muito boa noite, Europa Zero e Conto. Visão, 723. 723, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. Vai dar 5 horas. Com 723. Com 723, boa noite, pouso autorizado, pistola 0, ventana 60 graus, 05 nós. Autorizado, pouso, gol 723, de novo. Tower, boa noite, Europa 084. Zero 084, standby, copy. Ready to copy, Europa 084. Zero 084, approve to Lima Echo Mike Delta, flight level 390. Airborne runway 10, left to turn. Tuca departure, Papa, uniform Charlie Alpha, Aracaju transition via Upper Zulu 17, then according 5 turn road. Squawk 5221, Salvador departure frequency control 120.8. Ataque Sideral 9973, alterna Galeão, 3 horas e 20, autonomia e 2 a bordo. Europa 084, confirm is Air Michael Mike Delta, Maya Puka, Partir Flight Level 390, Acaraju Transition, Squawk 5221. Será 9973, 5-2, reporte pronto no ponto de espera, ajustando a 096. 096, livre táxi, reporta pronto no ponto de espera, Sideral 9973. Europa 084, Tuca Departure, Papai Uniform Charlie Alpha, Aracaju Transition. Confirmando Tuca Departure, Aracaju Transition, Europa 084. 084 correct, are ready for pushback and setup. We are ready for the start and push, Europa 04. TAP, reautorizado descida para nível de voo 050, QNH permanece no 0 no meio. Para o 050, descente na flore TAP, reportando para o táxi azul 2774. Autorizado reportar táxi 2774.